Banda 007. Se liga, o águia vai te pegar. Banda Louca Tentação. Acordei, olhei pro lado e você não estava aqui. Que foi com seus amigos se divertir. Tu quer vida de solteiro, então não me prende não. Eu vou me arrumar, chamar as amigas e te fazer uma surpresa. Surpresa! Oi, cheguei, agora eu tô no Pop Live, curtindo no ninho do águia. A noite só tá começando, eu tô me divertindo. Não chega perto não, que ainda vou pro Pop Som. Se veio só, eu tô sozinha. Tô curtindo toda junto com a família Pop. Pop! Banda Louca Tentação, tocando a sofrência no Pará. O animal mais poderoso da Ilha do Marajó. Romeu, a voz que apaixona. Meu amor, quando lembro dos seus lábios vermelhos, me beijando, me amando, dizendo pra mim que era só minha. Meu nível de carência aumenta, meu coração arrebenta. Ele não aguenta, você é vida louca, mas é minha princesinha. Já sei onde eu vou te encontrar, na evolução do estado do Pará. Faz o chifrinho, faz o chifrinho, faz o chifrinho. É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Faz o chifrinho, faz o chifrinho, faz o chifrinho. Quando o berrante tocar, com DJ Josias, Darlan, Rafael e Davidson, eu vou te amar. Romeu, a voz que apaixona. Meu amor, quando lembro do seu nome, manda cadeias. Então quer dizer que esse tempo todo tava me enganando? Dizia que passava a noite trabalhando, né? Tô vendo. Bastou só um minuto com seu celular. Quem procura acha, mas nem foi preciso procurar. Ela confirmou que vai te esperar no mesmo lugar. Continua aí, cuidando do futuro, trabalhando duro. Aproveita pra economizar, você vai mesmo precisar. Eu vou vender a casa, estourar o seu cartão e pôr seu nome no Serasa. E quando menos esperar, vai tá largado, negativado, sem um tostão furado. Eu vou vender a casa, estourar o seu cartão e pôr seu nome no Serasa. Aí eu quero ver o preço que esse chifre vai valer. E se ela vai dar certo pra você? Banda K10. DJ Joelson, agora o show é com você. DJ Joelson Virtuoso. DJ Joelson. E aí, gostou? É notável ver quantos homens se encantam com meio do sorriso teu. Disfarça e controla os ciúmes pra você nunca notar que sou eu. Não sou o Romeu que sonhava, cheio de imperfeições, falhas e erros. Com todos meus defeitos atropelados, me chamar de príncipe lindo é perfeito. E que me ama e nem nota os meus defeitos.